Segura essa aqui, ó. Esse aqui é pra quem sempre cobrava nos rolês. Cadê o CD? Aí, neguinho, esse é pra você. 16 faixa pesada e vários beat bolado, feito em junção junto com meus aliados. Léo Beats, Doc Soul e o Kelvin ali faz show. Rapadura, André Garcia, nenhuma faixa vazia. André Rodrigues, gravação. Renata, participação. A Fete canta o refrão. O Arthur toca violão. DJ RCD nos toca discos contra-ataca. Guilherme Gonçalves de Curitiba fez a capa. É tudo artesanal, vendido de mão em mão. Quanto custa? R$2 pra levar mais um então. Tem rap de amor, rap que fala da vida. Tem rap pra todo gosto, pesadão e sem batida. Fiz isso com amor, então ouça com atenção. Se gostar da RT, divulga pra mais 2 irmãos. E assim a firma segue, fábrica de fazer sonho. Bota 1000 discos na rua, vende fácil, eu suponho. Chamei vários moleque e botei pra trampar. Vende 20 na tua escola, que mais tarde eu colo lá.